Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. É dia de escola, é dia de faxina. O café tá na mesa, mas hoje não tem pão. Agradeço a Deus na minha oração. Tenho uma guerreira chamada de mãe e pai, pra dar o que comer, não sabe o que faz. Não entende o porquê e tudo de ruim, mas via em você meu diamante, meu rubi. Nem a viagem mais cara no lugar mais lindo, nada é capaz de apagar o teu brilho. Queria ser pra sempre aquele menino que a senhora arrumava pra ir na missa de domingo. Dedicava o seu tempo tentando superar, e eu perguntava: mãe, o pai não vai voltar? Não queria aceitar a ideia de tá só, mas ainda tenho mãe, podia ser pior. Meu irmão se envolveu numas paradas erradas, e eu com 12 anos era o homem de casa. Nem mesmo uma TV de 29 polegadas pra assistir a manchete, privê na madrugada. Chove um pouco aqui, falta uma torneira. Nunca foi vergonha ser filho de lavadeira. Mulher brasileira e nós no mó veneno. Tinha que cuidar dois irmãos pequenos. Atravessa o porto, aventura do outro lado. Vou carregar sacola na porta do mercado, mas ver você assim não me deixava em paz. Na rua alguém falava: olá, filho sem pai. Tio, eu não sabia que a vida era curta. Minha mãe coitada com 40 tá viúva. Podia ser um filme a história do moleque, podia ser manchete a letra de rap, uma dedicatória, um coral de sinfonia, os anjos cantando em seu ouvido todo dia. Sonhei com você a noite passada, linda como sempre, você me abraçava. Mãe, pedi perdão pelas vezes que errei, pensei que tava certo e não ouvi vocês. Perdeu o serviço que tinha no mercado, fui dar uma força vender vela no finado. Barrado no baile, descalço não vou ir, não é por opção, ninguém quer morar aqui. Se fosse condomínio, férias em Ilha Bela, não somos os únicos na linha da miséria. Não fiz a lição, tirei zero na matéria. Não sou aquele filho que a mãe espera. Mais uma recaída no final do ano, tento adivinhar o que anda pensando. Tentava corrigir, mas mãe é sem palavras. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. As noites que ficou acordada por mim, talvez a solidão faça eu me sentir assim. Quando tiver perdido, abandonado, rapaz, no coração da sua coroa encontrará a paz. Não vale um milhão de sentimento vago, mas vale um minuto de vida ao seu lado. Mãe é a rainha do castelo encantado. Julho de 2015, Benedita Furtado. Essa é pra você, mãe, do fundo do coração. Ninguém te ama.